214. Mando a 076, we are sending 4 out of 6 PNH 1014, and we're continuing the bump horizon and ending. So curva direita, subida, Dael, após, Leda, após, bridge, vai interceptar a Pesulu no meia. Controle, 120, decimal 8, transponder, 5446. Tem está autorizado 360 para Campinas, decolando da 10 com curva direita no perfil da Dael, Leda, bridge, para interceptar a Pesulu no meia, DHZ e Trivia. 208, controle de saída, 5446 no transponder, para o azul 6919. Correto, chame próprio no portão 2, azul, o azul 6919. No 399, chame controle de frequência 20.8. 208, agora no 399. Boa, no 399, decolado 01. Tá, gente, é o papá Romeu, Copa Platina. Mike Quebec, agora está táxi. Confirme que chamou a torre. Papá Romeu, Copa Platina, através do parque do Pituaçu, que é autorizado direto para o incêndio DTA. O meu foco Trot Lima, faz o circuito pela direita, reporte nacional da 17. Positivo, circuito pela direita, informará a final da 17. Autorizado, pouso direto no passe 5 BTA. O meu foco Trot Lima, está autorizado o pouso direto na EBTA, reporte no solo controlado. Reportará solo controlado, o meu foco Trot Lima. O Charleston Uniforme está na vitória para o táxi com 7 a bordo. Caritang Uniforme, autorizado táxi, reporte na interseção Papa para ingressar na pista. Minha tática azul, que chamou a torre. Do passarinho 2231. Passareto 2231, boa tarde, tá pronto pra cópia? Pronto. Está autorizado barreira, nível 180, via Whisky 42 até Lapa, e após Lapa, direto barreira. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição VATAP, o controle 120, decimal 8. O transponder é o 5414. Ativo, autorizado 2231, nível 180 barreiras, pela Whisky 42 até Lapa, depois direto. É decolada 10 com curva esquerda, Momo VATAP, 1208 controle, 5414. Correto, passarei 2231 e chame para o push acionamento. Pode ser o solo controlado. Solo Gol 925. Gol no 925, prossiga. Posição Ouro, pushback acionamento. O uniforme está autorizado, cruzamento da pista 17. E na taxiar até o pátio principal via Quebec, Mike, Lima. Na taxiar Lima chamará o solo na frequência 21, decimal 9. Primo ativo, Quebec, Mike, Lima. O Delta ciente, autorizado táxi, quando estacionado, reporte correção livre e frequência. Salvador, Gol 977, Tango 161 a bordo, 4 horas de autonomia, até na campinha, na próxima. Gol no 925, solo. Consiga, senhor. Mantenha a posição, acione na posição e aguarde autorização de pushback. Tá positivo, senhor. Vai acionar então e aguardando a autorização. Gol no 077, ciente dos dados, consiga o táxi pelo pátio principal e Índia, ponto de espera da 1-0-1895 a torre, boa viagem. Pátio Índia, 1895, pode esperar, gol no 077, obrigado. Na pista. Passagem 3217, ponto 010, pronto. Ah, 3217, autorizado. ANA decola da pista 10, vento 120 graus, 109. ANA decola da pista 10, até 3217. Da Oscar Zulu vai fazer um sobrevoo lá em Veracruz? No solo ao 05. Hotel Oscar Zulu, está autorizado sobrevoo em Veracruz a 500 pés. A decolagem será da Enrimar, mantendo sempre 500 pés. Controle 120 decimal 8, torre 1895 e o código transponder, acione o 0110. O solo, o controle, o TAN 3190 na ALS já. TAN 3190 completa, chama torre 1895. 1190 ALS da 10. TAN 3190 continua a aproximação, aguardando pista livre, informa aeronave da companhia, alinhando com a decolagem já autorizada. Ok, ciente, obrigado. Vitor Mike Quebec ali, mantém pista no 7. Seu pátio, considera, dá um zero. Seu gol no 925. Só mais um instantinho para iniciar o pushback. Temos um tráfego, um jato taxando aí pelo pátio. Aguarde um instante. Sem problema, você escuta o 925. Boa tarde, qual 977, ponto espera 90. Pronto. 1077, mantém a ponto espera. Mantém a posição, 1077. Até o Oscar Zulu, reporte no final da pista 17 para prosseguir até fora de topo. Zulu. Conduziu 76 descendo 2000 feet, clear to LS final, report established, to an 8014. Condor 076 descending altitude 2000 feet, QNH 1014 and clear the ILS approach runway 10, call you. Visual com tráfego nacional, Airbus 321 na Latam. Tem, Matheus. Após o pouso da mesma, autorizado a NEA e manter cabeceiro no zero. Após o pouso da NEA, manter no zero, gol no 077. Aeronave da Gol já acionada à sua direita. O tráfego vai iniciar o pushback em mais um instante. Tá, gente, tá aguardando. Obrigado. O Charlie Tang Uniforme, você tem condições aí de ingressar na Índia, deixando o pátio livre para o aeronave da Gol iniciar o pushback? Ah. Jorge Luiz. Não, acho que nem tão cedo, agora ele vai cuidar do filho. Ah, é, né? Qualquer Oscar Zulu, por gentileza, projeto farol de Itapuã. E quando lá, controle na frequência 118, 120 decimal 8, ok? Confirma para o Oscar Zulu essa mensagem? Afirmativo, você vai evitar o sobrevoo das aeronaves nacional alinhada na 17, vai prosseguir direto para o farol de Itapuã e quando lá vai chamar o controle em 120 decimal 8. Zulu. Senhor de Quebec, mantenha a posição e aguarda por gentileza, atenta visual com o helicóptero. Ciente, aguardando só a separação com o mesmo. Voo no 077, infelizmente não foi autorizado pelo controle, tem nível de decolagem da 10. O vento é de 1 ou 20 graus com 10 nós. Após decolagem, coordena com o mesmo solicitando. Muito obrigado, Charlie. Não tem nada, não? É a Priscila. Oi, Pri, tá bom, então, obrigado. Nada. Então, 3190 no solo, 10 no 209. Sete. 90 na alfa, transfere. Da 3190, livre táxi via Alfa e Juliette, portão 10, boa tarde. Juliette Alfa, portão 10, boa tarde, 3190. Azul 4206, acione a identificação, está autorizada a chegada a Mari. Desça para o nível de voo 050. Controle, é o 1077. No controle, 120, decimal 8. Esquerda e manter 2000. Bono 077, mantendo o perfil da saída, o bonde nível 360 da El Leda Bridge. Oh, tudo bem então, da El Leda Bridge. Seu avião já voltou, não, né? Sim. Jorge Luiz. Não, ainda negativo, está indo em casa. É, com o filhinho agora, né? Quando o 076 established? Quando o 076 tower, 118.95. 118.95, quando o 076. Controle com aquele cordial, boa tarde, o Papatango Tomai, Quebec. Vitor Mike Beck, mantém a escuta. Papatango, Hotel Oscar Zulu, mantém as condições visuais a 500 pés, no corredor a chegar. Vitor Mike Quebec, mantém as condições visuais no meu pé, via corredores, e como o tráfego do Papatango, Hotel Oscar Zulu, mantendo 500 pés a 4, a 5 milhas, 5 milhas na sua frente. Bravo, Eco Vermelho. Autoriza acender para o 2500, Vitor Mike Quebec, cara. Iman Zero. Wind 160 degrees, 079. Quando 076 is clear to land, runway 10. Condor 076, could you confirm landing gear down and locked? Condor 076, gear is down locked. Thank you, sir. 076. Voo 925, AB 191, autonomia 0352 e alterna Campinas. Alternado? Campinas. Gente, livre o taco à direita. Voo 925, ponto de espera da 10, torre 1895, boa viagem. À direita, ponto de espera 10, com a torre 1895, uma boa tarde, vamos ali. O azul 6919, assim que a aeronave da Gol liberar o pátio, coordene com a equipe de solo, inicie o pushback e acionamento, chamando o táxi posteriormente. Só confirmando, é o azul 6919, após a aeronave pode iniciar o pushback? Firmo, assim que a aeronave da Gol liberar o pátio, está autorizado e chama o táxi. Tá certo, após a aeronave da Gol, autorizado, 6919. Sequenciamento, mantendo a mão, o tipo que pode... Ele está presente, mas será o perfil da PAN, acho que é o 060. Alguma recomendação de velocidade, chefe? Inicialmente não, sem resistência. Muito obrigado. Go 076 on ground at C14, turn the right, call ground frequency 121.9. Next to the right and 121.9, Condor 076. Bye. Dado localizador, 6210. Oxa, né, 6210, completa a torre, 118.9. 8 Tan 3217, chama o centro Recife 1251. 251, no seu 3217, boa tarde. Clear taxi via Alpha and Juliet to gate 11. Condor 076 via Alpha and Juliet gate 1111. Anitano em uniforme, livre de decolagem, estão 10, vento 120 graus, 08 nós. Livre de decolagem, 10, certo. Foi batalha de gol 925, ponto de espera da 10, pronto. 925, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, 925. Torre Salvador, o Xeré 6210, boa tarde, passo a externa, tem baixada e travada. 6210, continua em aproximação, ainda não avistado. Aguarde a autorização de pouso. Gente, não faz pouso. Zero, cinco, zero, na chegada Mário, gol no meu no dois. Azul 4207, deixa para 2 no pés, ajuste 1014. 1-0 tem livre pouso, não 1-0, vento 130 graus, 069. Gente, livre pouso, é a 2 no pés. Charlie Tango, uniforme decolado, 1-7, encontrou no 20, decimal 8. 208, Charlie Tango, uniforme. Controle Salvador, papapapá, Charlie Tango Uniforme. Papapapá, Charlie Tango Uniforme, contato cadastro para o nível 400 da Euleda Bridge. 400 da Euleda Bridge, Charlie Tango Uniforme. Alternando, liga no Bridge. Teste azul 6919, livro táxi à direita. E no ponto de espera da 10, torre 1895, boa viagem. Gente, livre táxi direito, ponto de espera 295, obrigado, bom trabalho, azul 69. Passageiro 2231, remoto no 4, puxa, Tiará. Ok, o passageiro 2231, só mais um instante aí, calma o pushback. Isso é uma aeronave da Condor, é um 67 aí, tá prosseguindo para o gate 11. Assim que possível, o senhor será autorizado. Ok, não escuta, obrigado. Centro perfil é B720, é o número 4 na aproximação. O EB720 copiou o controle? É só por curiosidade, o ATR voa RNAVE? Voa RNAVE, ele é equipado para RNAVE, só que a empresa está entrando com a especificação alternativa para ele, ok? No caso da passareta. Ciente. Se chame só 1-2-1, desse valor. 2-9, obrigado. Salvador, Xené 6210, boa tarde. Boa tarde, Xené 6210, livre o táxi via Alfa e Juliette, portão 04. Alfa, Juliette pro 04, 627. Até porque vai quebrar esse estimado para pouso em Cairo. Só no pouso 48 da Brasil. 9948. Copiado, Vitor Mike Beck. Esse 5487, retorno para 2209. 5-4-7 da tribo de incineração 220, 2-2-0. 2231, assim que o 767 da Condor livrar através da remota, está autorizado o pushback acionamento, rodando com a equipe de solo e chave táxi. 731. Para pushback acionamento no 09-1755. Pegou 1755, aguarde, temos uma TR da passarela iniciando o puxa retaguarda, assim que possível será autorizado. Está aguardando o 975. O Gol 956, autorização Recife 370. Gol 956, autorizado Recife, nível 390, via Peruísque 58, decolagem da 10, curva à esquerda, subida Cuca, transição Caju, controle 120, decimal 8, o transponder é o 5475. Autorizado Recife 390, via Peruísque. Decolada 10, vira pela esquerda, Puca, Caju, 208-5475, transponder, gol 856. Correto, chame no portão 5, quando pronto. Chama quando pronto, 856. A 5 milhas para o 67, informação Papá, autorização Brasília, 360 minutos. 3567, boa tarde, tá autorizado Brasília, o nível 360. Via Pesulu 17 até o destino. A decolagem é da 10, curva à direita, subida Arbor. Após Arbor, DCT Elefa, vai interceptar Pesulu 17. Controle 120, decimal 8, transponder 5476. Ok, eu sou 357, Condado Brasília, nível 360, Pesulu 17, até o destino, decolada 10, curva direito, na Arbor, direto Elefa, Pesulu 17. 208, controle, transponder 5476, na posição 03. Correto, 357, chame para o push acionamento. Pronto, push de acionamento. E aguarde só um instante, temos uma TR da passarela, o tráfego vai taxiado partindo da remota 14, assim que possível será autorizado. Gente, escuta, tá atrás, tá atrás. O Xené 643, essa identificação autorizada a chegada a Bonf, desça para o nível de voo 060. 060 na Bonf, 643. Papá, papá, Charlie, Tango e Uniforme, chama o centro Recife, 125, decimal 1. Recife, azul 4206 completa aqui a minha torre 118 decimal 95. 1895, obrigado. 8, muito boa tarde. Obrigado. Até 2000, chamará autorizado ILS, serei da 90, chamará estabilidade. 5487, olha 30. Azul 4206, livre pouso na pista 10, vento 100 graus, 08 nós. Livre pouso, 4206. Para o táxi passaredo 2231, com 7373 a bordo, 5h40, alterna Brasília. Teste passaredo 2231, livre o táxi pelo pátio e Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 1895 e o ajuste é 10 no 4. 0014, pátio Indião 14181895, obrigado, até mais. Ou 16, 12, desça para 2000 pés, ajuste no 014. 0014, Romeu Oscar Bravo, repórter no Parque de Pituaçu, está mantendo quieto, pé, confia. 755, para fluidez aqui no pátio, o senhor vai iniciar o pushback simultaneamente com a aeronave da TAM. Tráfego encontra-se aqui no gate 3. Entra autorizado por funcionamento do 755. Negativo, aguarde só um instante a autorização. Tá ok, aguardando, 755. Web 6720, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.000 no 014, 6720. O Ocean é 6143, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.000 no 014. E 4877 estabilizado? Estabilizado, não fui, aliás, e deu um capa-vista. Uma milha para Simbra, completa com a torre 1-1-8-9-9-5, triple 5487. 5487, torre 18-9-5, obrigado, bom trabalho, senhorita. Obrigado. O gol número 2 está autorizado no sinal LS, posto estabilizado. Então, sinal LS, torre 18. Triple 5487, passando em cima, abaixado e travado. Autorizado por funcionamento igual no 755. Aproximação. Recorte baixado e travado. O triple 5487 já passou acima, baixado e travado, ok? 5487, tem livre pouso, 110 vento, 10 graus, 06 noite. Livre pouso com 14 ajustado. 32231, não mantém a ponto de espera. Tendo avistado o triple na final. Gol 1985, chama o centro Recife no 260. Tem o gol 1925. Gol 1925, correção, gol 1985, Recife no 260. Gol 1925, controle. Proceda na sua escuta, gol 1925 agora. Corrigir na matrícula, falei errado duas vezes. Recife agora, 1260, alterna em 1288, gol 1925. 260, 1288, obrigado e uma boa noite. Boa noite. Roberto Cabral, confirma sua posição. Gente, reporta na parte do Tuaçu, o Roberto Cabral. Web 6720, autorizado 2.000 pés, ajuste no 014. 2.000 no 014, está autorizado o procedimento, senhorita. Está autorizado o reporte estabilizado do Web 6720. Reporte estabilizado do Web 6720. Estabilizado no LS, 6-1-2. Gol no menos 2, completa, chame a torre 1-1-8-2.